abertura de Barbalha. Governar com as pessoas para Barbalha avançar. De segunda a sexta, 7 da manhã. Sem medo da notícia. A Geotop Móveis, mais uma vez, te proporciona a oportunidade de adquirir seu lote com ótimo preço e qualidade. É o loteamento Arte Residência 2, terceira etapa. Lotes a partir de R$186,74, com entrada super facilitada, com localização a 300 metros da Avenida Leão Sampaio, dispondo da melhor infraestrutura com água, energia, calçamento, iluminação e acesso totalmente asfaltado. Mais informações no telefone WhatsApp 9 98 53 66 28. Mais um empreendimento da Geotop Imóveis, especialista em realizar sonhos. Obrigação PLPP e Republicanos. Vai continuar. Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar. Governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade vencendo a mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar. Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Para o bem da nossa gente, o futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Manhã, tarde e noite. Aqui, tá legal demais. Fala, presidente Lula. Agora, quando voltar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso. A Caixa Econômica existe para isso. O Banco do Brasil existe para isso. Para financiar a evolução desse país. Agora é bom. Ouça o Ceará News também no Spotify. Fique por dentro das notícias locais e nacionais. Os acontecimentos que movimentam a política do país. Com Tony Sete Arruda. Ceará News, diariamente no Spotify. 7:54. É hora do pastor Jessé Góes. Palavra de fé com o pastor Jessé Góes. Olá, Donizete Arruda, bom dia a toda a equipe do Ceará News. Um abraço também a todos os nossos irmãos e amigos que nos ouvem. Última semana deste mês de outubro, pedindo a Deus maturidade para todos nós, equilíbrio também, não é? Maturidade, equilíbrio emocional. Nós estamos num momento muito sensível, delicado, onde reina a intolerância, o desamor, a intriga, a futrica. Aparece muito mais informações do que a verdade, ao exagero, ao histerismo, né? Nas relações, nas falas. Nós estamos precisando de um tratamento. Estamos patológicos no Brasil. Me lembra Sêneca, né? Quando ele disse que o homem não é afetado pelos eventos, mas pela visão que tem deles. Ocorrências no tecido social é normal. Agora, qual leitura a gente faz dele? Cada um puxa para o seu lado, não é? Isso vai gerando um desconforto no tecido social e, ao invés de estarmos em harmonia, produziremos desarmonia, ódio e muita confusão, né? Um grande teórico, a certa ocasião, disse que nada talvez afete mais o caráter do homem do que a companhia que ele mantém. Quem escolhemos para ser nosso confidente, para fazer parte do ciclo da nossa amizade, né? É incrível como nós perdemos a imagem e a semelhança do Criador. Quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador, não está falando de aparência fisionômica, até porque ele é espírito, né? Nós somos carne. Mas está falando de comportamento mental, moral, social, que é o relacionamento para com o nosso próximo. Nós perdemos tudo isto. Estamos semelhantes a bestas feras do campo, que não tem respeito e nem ética quando chega no momento de saciar sua fome e rasgar e destruir a sua presa. Tudo isto pelo vazio de termos excluído a religiosidade, a espiritualidade na nossa alma. Pense nisto, produza isto e se acalme em nome do Deus Criador. Até amanhã, se Deus quiser. 7:57 aqui no Ceará News. Agora é hora da gente falar com Victor Nogueira, direto da redação, com futebol. Vamos lá, Victor. Ceará News. Futebol. A situação do Ceará no Campeonato Brasileiro ficou um pouco mais complicada. Na noite de ontem, o Vovô foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1-0 e agora está a um ponto da zona de rebaixamento. O gol foi marcado pelo zagueiro Lucas Gasal. Saindo de Porangabuçu, vamos para o Pici. O Fortaleza entra em campo hoje, às 8 horas da noite, para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Castelão. O Fortaleza briga por uma vaga na pré-Libertadores. E para ajudar nessa briga, o Leão vai contar com a presença de mais de 40 mil torcedores, que prometem empurrar o time os 90 minutos. Direto da redação, Victor Nogueira. Valeu, Victor. Obrigado pelas suas informações aqui no Ceará News. Agora 7:58. Dizer que acabou essa edição do Ceará News, desejar a você uma ótima semana e dizer que você pode continuar nos acompanhando no portal cn7.com.br. Amanhã nós estamos de volta às 7:10. Eu sou Matheus Vasconcelos, ótimo dia e até amanhã. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. O pacote de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do papo você. Unibox Casal, Imola Filho Solo por 699, ou 12 de 69,90. Refrigerador, uma porta, 322 litros, Frosfria Eletrolux por 2.499, ou 12 de 249,90. Cozinha Ravena, 5 portas, kits Paraná por 699, ou 12 de 79,90. Liquidificador, 3 velocidades, mais pulsar por 99,90. Zemir, o melhor está aqui. Outubro de ofertas Baratão da Construção Home Center. Últimos dias do Outubro de Ofertas Baratão da Construção Home Center. Aproveite as super ofertas que preparamos para você por tempo limitado. Até o dia 30 de outubro, enquanto durar no estoque. Confira as ofertas detalhadamente no perfil @ Baratão Home Center no Instagram. Outubro de Ofertas Baratão da Construção Home Center. Avenida Francisco das Chagas Arraes 21. Saída para o Iguatu, Campos Salles, Ceará. Quem defende a família de verdade? Quem trouxe a fome de volta ao país? Ou quem tirou o Brasil do mapa da fome? Quem levou armas para a população? Ou quem levou milhões de jovens para a universidade? Quem cortou verbas da proteção às mulheres? Ou quem mais investiu no combate à violência? Quem não aumenta o salário mínimo há 4 anos? Ou quem mais deu aumento real ao salário? O que abandona? Ou o que protege? Vote pela família. Agora é Lula. Em Campos Salles, dispomos do melhor atendimento em cardiologia. Realizado pelo Dr. Ananias Arraes, cardiologista formado no INCOR USP e ecocardiografista formado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, com título de especialista. Atende na Cardiocare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz. Realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapa. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 992-940199. Tudo que a mídia não mostra, a gente mostra pra você. Com Bolsonaro, o Brasil está mais seguro. Bateu o recorde histórico na redução da taxa de homicídios. Recorde no número de armas ilegais apreendidas. E em 4 anos apreendeu mais de 1.000 toneladas de drogas. Batendo o recorde também no número de apreensão de drogas. E vem mais segurança por aí. Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O futuro é mais seguro com Bolsonaro. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neocris. vice-prefeito Viana Félix. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 25 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. A Copa do Mundo começou mais cedo para a seleção de habilitados da autoescola principal. Venha fazer parte do nosso time e aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Estreia Antecipada. Brasil! Promoção Estreia Antecipada, que está garantindo super descontos em todas as categorias. Primeira habilitação a partir de R$ 999. Adição de categoria a partir de R$ 489. Todos os preços especiais podem ser parcelados no cartão de crédito ou boleto. Faça agora mesmo sua matrícula e entre em campo para conquistar sua tão sonhada CNH com a equipe campeã da Autoescola Principal. Lembrando que você ainda participará do sorteio de um carro e de uma moto zero quilômetro. Chame no WhatsApp 993-00-0393 ou na unidade mais próxima de você. Campos Salles, Salitre, Araripe, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal. O seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Atenção, Campos Salles e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Norões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Salles. Aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, arroba Farmácia Norões, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Norões, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Apaixonada por você, 630 kHz, Cidade AM. Pare, reflita sobre a vida, sobre tudo. É hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, meus amigos, bom dia. Ao começar o nosso show da manhã, programado para esta segunda-feira, eu converso um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, não nos deixemos levar pela pressa, exercitando sempre a grande virtude da paciência. A oportunidade que temos de treiná-la é exatamente nos momentos de desconforto e até de desespero. Se estivermos passando por um momento destes, meus amigos, de dificuldades, de grande preocupação, não percamos a oportunidade de exercê-la, de exercitá-la. A impaciência e também a precipitação quase sempre contribuem para que aumente o nosso sofrimento. E é verdade. Tenhamos, portanto, um pouco mais de tranquilidade. Busquemos o reforço da paz interior. Nos coloquemos em oração ao nosso Criador, que é a maior força ao nosso dispor. E logo surgirá a ideia mais apropriada para a solução dos nossos problemas. Meus amigos, minhas amigas, vamos aplicar o antigo e sábio provérbio que diz que a paciência é a mestra da vida. Ora, meus amigos, como mestra, é sempre uma excelente companheira frente a qualquer obstáculo. Portanto, meus amigos, minhas amigas, sejamos pacientes conosco mesmo, pois assim nós merecemos todas as chances. Busquemos sempre a calma necessária ao encontro de melhores soluções para que os nossos problemas e também, lógico, chegarmos a uma conclusão de que não eram tão grandes assim. É só ter calma. Com esta segunda-feira, iniciemos a semana com este firme propósito e tudo ficará bem mais fácil. Pense nisso, reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço e que todos tenham um bom dia. Show da Manhã. Sempre ao seu lado. Rádio com a cara do povo. Essa rádio é a minha cara. Sentindo o que o povo sente. Eu gosto. Falando o que você quer ouvir. É tudo o que eu quero ouvir. Com descontração e simpatia. Show da Manhã. No ar. Show da Manhã. Alô, alô, alô, gente boa, bom dia, bom dia, bom dia. Alô, Campos Salles, aquele abraço, bom dia. Nordeste brasileiro, bom dia, valeu, hein? Chegando, começando pra você mais um programa Show da Manhã. É mais uma semana que chega da minha gente. Com muita fé, muita garra, muita esperança, com fé em Deus, acima de tudo. Chegando com o nosso Show da Manhã, valeu, minha gente. Aquele carinho super legal, super gostoso. Espero contar com a sua ajuda, com a sua colaboração para que assim a gente possa fazer um bom, um ótimo programa exclusivamente para você. Tá legal assim? Valeu então a todos vocês, o nosso abraço. Bom dia, o show está no ar com muita felicidade. Tua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Todos os dias aqui com você, de segunda a sexta-feira, dentro do nosso programa Show da Manhã, tá, minha gente? Brasilzão de meu Deus, aquele carinho super legal, onde você estiver curtindo aqui o nosso show, muito obrigado. Mande um alôzão aí, tá, pra gente, que a gente devolve com muito carinho e alegria pra todos vocês. Bom dia, o show começou, hein? E começamos assim, ó. Com alegria musical pra você, 8 horas, 10 minutos agora, hein? Mais um dia eu tentando te ver, desligando, você só me enrolando. Outro fim de semana que eu passo em casa e você na rua aprontando. Na segunda um áudio com a voz aparentemente alcoolizada, me mandando mensagem por outro contato, porque tá bloqueada. Olha aí, eu caindo em tentação, bloqueei do telefone, mas não do meu colchão. Mais uma vez acordo por... Mais uma vez acordo sozinho na cama sem você. Que some depois do prazer. Mais uma vez acordo por que que eu vou responder? Se eu perco sempre pra você. Mais uma vez acordo sozinho na cama sem você. Que some depois do prazer. Te vejo te ligando e você só me enrolando. Outro fim de semana que eu passo em casa e você na rua apontando. Na segunda um áudio com a voz aparentemente alcoolizada, me mandando mensagem por outro contato porque tá bloqueada. Olha aí, eu caí em tentação, bloqueei do telefone, mas ando meu colchão. Mais uma vez acordo por... was enough and it was all in vain. Time starts to pass before. Show da manhã. Legal demais, e você curtindo aqui comigo, da Vergente, o programa Show da Manhã. Tivemos aí o Luciano Lins em Foge Depois do Prazer, você grudadinho comigo, vamos nessa, tá, Vergente? Já 8 horas mais 14 minutinhos, 8h14, nessa manhã legal de segunda-feira, hoje já 24, da Vergente? 24 de outubro de 2022. É a fundação da cidade de Goiânia, olha só. Alô, turma boa de Goiânia, Goiás. Grande abraço aí para todos vocês. Você tá ligado com a gente aí na região de Goiânia? Então manda aí um alô pra gente, tá? Bom dia para todos vocês ligados aqui no nosso programa. Que bom, hein? É dia da manifestação pelo desarmamento mundial, hein, minha gente? E dia das Nações Unidas. Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento, olha aí, legal. E o santo de hoje, para você que é devoto e que é devota, Santo Antônio Maria Claret. Para você que está ligado, bom dia. Fatos históricos e jornalísticos. Criação do Estado Maior do Exército, 1896. E aí, hein? Também é aniversário de morte de Dolores Duran, minha gente. 1959. Falecia, por exemplo, a Dolores Duran. O nome dela era Adileia Silva da Rocha. Compositora e cantora brasileira, né, minha gente? Que bom, o que mais aqui, hein? A Bolsa de Valores de Nova York entrou em processo de quebra, minha gente. 1929, hein? Estamos aí na Lua Nova, você que tá ligado comigo. É, você que nasceu no dia de hoje é do signo de Escorpião, hein? Bom dia! 8 horas mais 16 minutinhos, vamos começando o horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aézio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Oi, tô chegando, pessoal. E aí, tá tudo bem? Eu sou Rita de Cássia. Agora tem as dicas astrais pra você, as previsões dos astros e a cor também. Será que você acertou a cor que você tá vestindo hoje? Bora conferir aqui no horóscopo do dia. E já começamos com Áries, Touro e Gêmeos. Áries. Começamos com o Ariano. O que as pessoas dizem e fazem dá o que pensar. Porque neste momento é muito importante tomar um bom tempo para refletir profundamente sobre o que acontece. E só depois decidir o que fazer. Ação com esclarecimento. Inteligente da sua parte. Na verdade, Áries, a cor hoje é o preto. Touro. E atenção agora se você é de Touro. Inúmeras potencialidades estão encerradas nesse momento de sua vida. E sua alma sente o aroma dos tesouros enterrados e faz planos para aproveitar o caminho. E isso entusiasma e faz bem, em nome de realizar algo novo. A cor para você é o vinho. Gêmeos. E se você é de Gêmeos, as tensões não precisam sempre degringolar em brigas e contrariedades, viu? As tensões também podem ser aproveitadas para iniciar uma nova onda criativa e transformadora, para que tudo seja melhor e mais divertido. Cor para você verde hoje. Horóscopo do dia. E olha, não arreda o pé daí não, porque eu já tô voltando com mais signos, tá? É rapidinho. Horóscopo do dia. Rádio Cidade. Apaixonada por você. Mega promoção na Mega Central Construções Móveis e Eletros. É pra sacudir setembro com preços baixos de verdade. Olha só: piso 54 por 54 Ariel a partir de R$27,99. Piso Elizabeth 62 por 62 Bege apenas R$33,99. Coluna 516, 6 metros, apenas R$94,99. Coluna 3 oitavos, 6 metros, R$134,99. Vergalhão 3 oitavos, 12 metros, R$64,99. Olha nossa mega novidade na linha de móveis e eletros. Roupeiro Nilo, 4 portas, apenas R$689,99. Kit Cozinha Onix, 6 portas, apenas R$499. Mesa de jantar São Carlos com 6 cadeiras acolchoadas, apenas R$1.249,90. Sofá Milena, apenas R$799,99. TV Smart Filco, 32 polegadas, apenas R$1.399. Geladeira Duplex Esmaltec, apenas R$2.399. É pra sacudir! Pensou em construir, pensou em reformar, pensou em comprar móveis? Vem pra cá! Mega Central Construções Móveis e Eletros, com duas lojas localizadas no centro de Campos Sales. Entregamos em toda a região. PLPP e Republicanos. Proposta de Bolsonaro para segurança, redução da maioridade penal. O Brasil elegeu um novo Congresso. Teremos agora a oportunidade de aprovar a redução da maioridade penal para crimes hediondos. Jovens de 16 a 17 anos que, porventura, cometerem crimes como sequestro, estupro e roubo seguido de morte, pagarão pelos seus atos. Lugar de jovem é na escola, se preparando para o futuro. Bolsonaro 22, presidente. Estoura balão! Estoura balão! E nas Óticas Safira, estourou, ganhou! Estoura balão! Na compra dos seus óculos das Óticas Safira de Campos Sales, você estoura o balão e vai ganhar brindes, descontos e prêmios. Promoção Estoura Balão, Óticas Safira de Campos Sales. Você compra seus óculos, escolhe um balão e ganha um prêmio na hora. Óticas Safira, estoura balão nas Óticas Safira de Campos Sales. Rua Valdemar Falcão, 458, Centro. Óticas Safira. Bolsonaro diz que é o pai do auxílio de R$600. É mentira. No início da pandemia, Bolsonaro não queria dar auxílio nenhum. Depois de muita pressão, só queria dar R$200. Foi a oposição no Congresso que garantiu o atual auxílio de 600. Mas com Bolsonaro, ele tem prazo para acabar. Dezembro. Tá no orçamento que ele mesmo enviou para 2023. Bolsonaro não é o pai do auxílio. É o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido daquele papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Uns pãozinhos de padre em Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizer: valeu, padre Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavê. Mesmo no Olinda City, ó. Arrocha, Maria Ézio. Comigo. Você ligado aqui comigo. 8 horas, 22 minutos, minha gente, aqui no município de Campos Sales. E o programa é este, o show da manhã até às 11 horas, no ritmo, na alegria musical, também na informação, né? Vamos aqui abrindo os portais de notícias. E a gente abre aqui o portal do Diário do Nordeste. Vamos dar uma olhadinha que está sendo publicado no dia de hoje, hein? E na capa principal do Diário do Nordeste, tem como manchete principal: Jefferson é preso após ataque a policiais. Também tem uma foto, como é a vida na cidade mais quente do Ceará. Deixa eu ver. A temperatura está altíssima mesmo. O que é mais aqui, hein? 27 deputados do Ceará concentraram mais de 30% dos votos em um único município. Bem, Roberto Jefferson chega à cadeia 14 horas após reagir à prisão e atacar policiais. E aí, ex-deputado Roberto Jefferson, ele é do PTB, né? Ele chegou ao presídio de Benfica, Benfica lá na zona norte do Rio de Janeiro. Chegou já na madrugada de hoje, segunda-feira. 14 horas após reagir com tiros e granadas. A voz de prisão aí dada pela Polícia Federal, isso foi desde ontem, né? Desde ontem, domingo, pela manhã, né? Havia previsão de transferência dele ainda na segunda-feira, hoje, segunda-feira, para o presídio lá em Bangu 8, no complexo, né, de Jericinó, também na capital fluminense, lá no Rio de Janeiro. Então dá para ver, né? Agora o ex-deputado e aliado ao atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, que é do PL, desferiu disparo de fuzil e arremessou cerca de 2 a 3 granadas contra policiais federais, que não revidaram a investida lá do ex-deputado. Né? 2 agentes, inclusive, ficaram feridos por estilhaços, mas sem gravidade. Ainda bem, né? Ambos foram atendidos em um hospital lá da região e já tiveram alta. E ao todo aí, somando tudo, né? Acho que foi mais de 8 horas de resistência. Ele gravou alguns vídeos, né? Ele gravou, inclusive diz: reagi, não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. Uma das palavras lá do Jefferson. Ele, na verdade, já estava numa prisão domiciliar, né, minha gente? E estava proibido também de usar as redes sociais. No entanto, ele gravou esse final de semana um vídeo, né, xingando inclusive a ministra, a Carmen Lúcia. Inclusive chegou a compará-la com uma prostituta. Com as declarações, ele teria atentado aí contra o Estado Democrático de Direito, como gente. Ei. Essa é uma das manchetes aqui do Diário do Nordeste. O que mais aqui? E o Ceará aí, minha gente? Perdeu mais uma. Perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense. Um confronto direto aí contra o rebaixamento. Agora só está um pontinho ali da degola, hein? Ei. Ai. Homem mata a esposa de 18 anos no interior do Ceará. Meu Deus do céu, violência. Está aqui no Diário do Nordeste. Hein? Foi na manhã de ontem. E a polícia conseguiu prender em flagrante esse homem suspeito de ter matado a esposa. Foi lá no município de Alcântaras. Alcântaras fica a 216 quilômetros da capital cearense. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o autor do crime, de 20 anos, teria atingido a companheira de 18 anos a facadas. A vítima não resistiu aí aos ferimentos e morreu no local. 20 anos, né, ele? E ela 18. Nem sabia, né? O que mais aqui? Policial penal sofre atentado na porta de casa em Fortaleza. Faço pra ninguém, hein? O que mais aqui, hein? O que mais? Saiba o funcionamento dos serviços públicos estaduais no dia do servidor. E PM demitido por corrupção passiva é preso portando arma da corporação em Juazeiro do Norte. Tá no xilindró. Nem saber. TSE forma maioria a favor de conceder 24 inserções para Lula na propaganda de Bolsonaro. É a briga política. Ainda bem que está chegando a reta final, né, meu? Hein? Chegando a reta final. Próximo domingo, né? Próximo domingo. O que é mais aqui? Né? Tarcísio do Acordeon grava DVD em ponto histórico de São Paulo. E gravou lá em ponto histórico do lá de Sampa. Vai ser no dia 9 de novembro. Lá no Vale do Anhangabaú. Que foi escolhido pela produtora lá do cantor Tarcísio. Para ser o cenário da produção audiovisual. O evento é gratuito, hein? E inclusive o Wesley Safadão foi anunciado como uma das atrações deste DVD. Cantor João Gomes também é outro nome que sinalizou em vídeo publicado no Instagram a participação na produção. Bom, hein? Em dezembro do ano 2020, foi inclusive na primeira entrevista ao RIT, o sanfoneiro falou sobre a amizade com Wesley Safadão. Realmente é uma amizade. Importante. Tarcísio do Acordeon. Então, dia 9 de novembro, vai ser realmente um show espetacular na gravação, né, do seu DVD, hein? Bom demais. 9 de novembro, no Vale do Anhangabaú. Esse é o local escolhido. Boa sorte aí para o Tarcísio. 8 horas e 30 minutos. São algumas manchetes aqui do Diário do Nordeste na edição de hoje. Daqui a pouquinho tem muito mais para você. Fique ligado, hein? Cidade. Bom dia! Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho para saborear. Que delícia é o arroz, é o lindo com delicioso tempero e feijão para completar. Arroz Realengo. Soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Salles, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99959-6174. Qualidade indiscutível. Cidade. Show da manhã. Show da manhã, prosseguindo com você, com boa música. 8h32. Você que liga aqui comigo, hein? Bom dia. Parecia ser verdade. Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais se entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um cano em pista, fiz a ponte pra ele. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de risca, tinha um cano em vista. E no filme dele você, eu só mais te perdeu. Quando se lavou dele sofreu. Quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser uma mulher. Escolheu pra cair na armadilha como eu. Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dele você. Eu só fiz o papel de novo. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dele você. Eu só fiz o papel de problema. Meu amor, você de melhor. Já desce na cara um do outro na raiva. Brigando na sala e fazendo amor nessa mesma cama. Os olhos em chão, no fim da garrafa eu tô tomando cana. A vez passa, mas nada adianta. Eu já não sei o mês, nem dia da semana. Eu me perdi de vez, é que parece que eu tô te vendo no espelho, se algo vai sair. Demorou um tempo pra minha ficha cair. Que não tinha mesmo jeito pra nós dois. Foi melhor assim. É que parece que eu tô vivendo pelada no meu celular. Demorou um tempo pra eu acreditar. E daqui pra frente eu sei sem você. Eu vou apagar o que vivemos antes. Esquecer você e o nosso passado. Igual namorado, nós somos amantes. Dessa vez não importa quem estava errado. Queria voltar e fazer diferente. Cruzava a cidade só pra te encontrar. Matava a distância que existe entre a gente. No carro, na cama, em qualquer lugar. Esquecer você e o nosso passado. Igual namorados, nós somos amantes. Dessa vez não importa quem estava errado. Queria voltar e fazer diferente. Cruzava a cidade só pra te encontrar. Matava a distância que existe entre a gente. No carro, na cama, em qualquer lugar. Demorou um tempo pra minha ficha cair. Tinha mesmo jeito pra nós dois. E agora eu tô aqui, na sua casa, com suas lembranças. Rádio Cidade, a vitrine do sucesso. Nossas escolhas determinam o nosso futuro e o futuro de quem amamos. Por isso é importante sempre escolher o melhor. Onde eu encontro a melhor educação para o meu futuro? A melhor educação é no Colégio Santa Teresa de Jesus. Ensinamos da educação infantil ao ensino médio. O caminho das conquistas. Colégio Santa Teresa de Jesus. Há 100 anos, ensinando gerações. Telefone 3521-0304. Mês de aniversário da Autopeças e Retífica Dragão. Você, cliente, é quem ganha o presente. Durante todo o mês de outubro, super ofertas com preço de fábrica. Eu falei com preço de fábrica! Capacete San Marino, de R$190 por R$155. Pneu traseiro da Bros, de R$300 por R$250. Bateria para carro Obite, 60 amperes, de R$300 por R$270. Para lama da moto, van preto, de R$40 por apenas R$25. Escape da BIM, 125 esportivo, de R$210 por R$150. Bateria pioneiro de caminhão, 150 amperes de 800 por apenas R$ 680. Kit para o motor da CG 99, 2000 ou da Bis de 210 por R$ 180. E temos promoções da Retífica Dragão. Nos serviços de cabeçote, bloco e eixo, você tem 20% de desconto e a garantia de quem tem os melhores profissionais qualificados para a realização do seu serviço. Fique ligado, todos os dias, durante todo o mês de aniversário da Dragão, você compra produtos a preço de fábrica. Vem para Dragão! Cuidar da sua saúde sempre foi nossa prioridade. Por isso, o Laboratório Lamix se destaca há 40 anos na realização de análises clínicas. Com tecnologia de ponta, excelência e profissionais especializados, garantimos aos nossos clientes rapidez e credibilidade no resultado dos seus exames. E para seu conforto e comodidade, você conta com nossa unidade aqui em Campos Sales, pertinho de você. Onde, além dos nossos exames e vacinas, contamos com consulta especializada em ginecologia e obstetrícia, com as doutoras Isabela Pires e doutora Eliandra Aquino. Ligue agora e agende sua coleta, vacina ou consulta no número 98834-0131. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aézio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Oi, já voltei com os signos agora de Câncer, Leão e Virgem. Vamos nessa. Câncer. Amigos de Câncer, a boa vontade só se prova boa mesmo quando deixa de ser uma mera vontade e se transforma em energia ativa, em acontecimentos postos em marcha por efeito dessa boa vontade. É importante não ficar só na teoria dessa vez. Combinado, Câncer, pra você a cor é o azul claro. Leão. Leonino como eu, atenção, as conexões sociais são pontes potenciais que unem seus interesses com o de outras pessoas. Tudo isso é promissor, faz a sua alma conversar com o futuro possível e desejável. Em frente, mas com os pés no chão, sem ilusões. Hoje pra você a cor é o marrom, acertei a cor hoje, olha que maravilha. Virgem. Oi, Virgem, muito pode ser feito agora e ainda por cima com mínimo desgaste, investindo menos recursos do que seria necessário em outro momento qualquer. Procure manter a atenção afiada às oportunidades que circulam por aí. Não perca essas oportunidades. A cor hoje é o cinza. Horóscopo do dia. E atenção, amigos de Libra, Escorpião, Sagitário, já eu volto com esses signos. Muita atenção. Horóscopo do dia. Fala, presidente Lula. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso. A Caixa Econômica existe para isso. O Banco do Brasil existe para isso. Para financiar a evolução desse país. Agora é Lula! Gráfica e papelaria Iane. Xerox. Impressão. Encadernação. Artes gráficas. Panfletos. Cartões de visita. Currículo. Acesso à internet. Digitação. Fotos. Lembranças. Vídeos. Materiais escolares. Lápis personalizados. Boletos e muito mais. Gráfica e papelaria Iane. Fone WhatsApp 88 99726 2586. Em novo endereço. A Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Obrigação PLPP e Republicanos. Vai continuar. O Auxílio Brasil de R$ 600 pra população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar. Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. Bolsonaro 22. Você ligado aqui no nosso show da manhã, já 8 horas 42 minutos. Temos agora informações, o giro de notícia e também depois o padre Ezequiel Dalpozo na reflexão diária. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. A Operadora Nacional Ucraniana de Energia iniciou no último domingo, dia 23, uma série de cortes de energia elétrica em Kiev, com o objetivo de estabilizar o abastecimento após os bombardeios russos contra a infraestrutura do país. A qualquer momento tem mais Giro Notícias News. Fique ligado. Cidade. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Olá, meu caro e minha cara ouvinte, estamos juntos mais uma vez para mais uma semana, uma alegria muito grande poder falar com você, que esta palavra seja uma semente lançada no terreno da vida, no coração das pessoas e que ela possa fazer bem. Eu gostaria de falar hoje sobre cada um colhe o que semeia. Nós já ouvimos muitas vezes falar desse dito, de certa forma até popular, mas que tem origem já nas religiões, no ambiente cultural judaico-cristão. Nós dizemos, cada um colhe o que semeia. E esse dito é bem conhecido. Semear e colher. Em quase todas as religiões, culturas, há uma formulação que acolhe essa ideia. Já no mundo oriental, a lei do assim chamado karma significa que tudo o que se faz ou deixa de fazer nessa vida terá uma consequência correspondente na próxima vida. Isso é no mundo oriental. Entre os povos indígenas, esse dito, essa máxima, muitas vezes foi expressa de maneira ecológica. Para os índios, assim como tu tratas a Mãe Terra, no final também serás tratado pela Mãe Terra. Por isso que hoje as consequências da falta de cuidado com a Terra também traz consequências para nós. Também, em inglês, há uma variação desse dito que diz: o que fazes algum dia retorna para ti. Se nós olhamos cientificamente a lei de Isaac Newton, que descobriu a gravidade, ele diz: toda ação provoca uma reação oposta de igual intensidade. Se olhamos também economicamente nas empresas, obtém-se uma resposta do cliente, uma reação do cliente, e sucesso na razão direta da qualidade do produto ou do serviço oferecidos. Ação, reação. Também no cliente, um produto bom causa uma boa reação. Um país, uma empresa ou uma sociedade propiciará a felicidade e a satisfação de seus clientes ou cidadãos em relação proporcional com a qualidade do negócio que ela ou ele oferecem. Por isso, a máxima colhe o que se planta, ela é adaptada a várias situações. Que nós possamos perceber isso. E cada um tem consciência para perceber o que está plantando. O que você colhe é aquilo que você está plantando hoje. Por isso, sementes de amor, sementes de solidariedade, de compreensão, de perdão, de respeito. Tudo isso faz com que a nossa vida seja melhor hoje e amanhã. Cuidar da vida, ecologia. Cuidar da natureza e da criação. Nos faz ser mais, ser mais, ser mais humanos. Pensemos nisso, uma ótima semana. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo.

Você curtindo aqui o nosso programa, o nosso show da manhã, hein? Esse é o som da Marília Mendonça, Supera. Esse o Pixote, bebê gente, paixão verdadeira. Bom dia, 8 horas e 57 minutos e você ligado aqui no nosso programa, no nosso show da manhã. Alô, Carol, bom dia. Tá lá no sítio Cajazeiras, tá pedindo música, daqui a pouquinho a gente traz para você, tá, Carol? Bom dia, obrigado sempre pelo carinho da audiência. Deixa eu abraçar aqui o pessoal lá da Agrovila Mamoeiro. Agrovila Mamoeiro, que fica em Antonina do Norte. Bom dia, tá, Janaína? Muito obrigado, tá, Janaína? Toda moçada aí de Antonina do Norte, lá da Agrovila Mamoeiros, o nosso carinho, o nosso abraço. Bom dia, valeu, hein? Pelo carinho da audiência. Bom, temos informações, é isso? O Paulo Taranta com a gente, direto de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral manteve durante o fim de semana os direitos de resposta do ex-presidente Lula na propaganda eleitoral do candidato do PL, Jair Bolsonaro. O petista vai ter direito a 116 inserções de 30 segundos na campanha da TV. Na semana passada, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, do TSE, havia concedido 164 inserções de 30 segundos, mas recuou diante de um recurso da defesa de Bolsonaro, suspendendo sua própria decisão e remetendo o caso ao plenário. No entanto, acabou modificando a decisão e manteve a sentença anterior, revisada no número de vezes. Os direitos de resposta se referem a propagandas de Bolsonaro que associavam Lula à criminalidade, alegando que ele teria sido o candidato mais votado em presídios, por exemplo. Neste domingo, em entrevista à TV Record, que era para ser um debate, ao ser questionado sobre esta questão e ao nível de tratamento entre ambos no segundo turno, Bolsonaro reagiu. As inserções que nós colocamos nas televisões, em grande parte, vídeos do próprio Lula. Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública. Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos. Nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão. Isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Então nós não temos ataque, mostramos as verdades apenas do que aconteceu no governo do PT. O debate da TV Record estava marcado há mais de 30 dias e tinha confirmado a presença de ambos. No entanto, alegando incompatibilidade de agenda, Lula não compareceu, a exemplo do que já havia feito no debate promovido pelo SBT. No mês da educação, a Uninter ajuda você a conquistar o seu diploma e paga metade do curso. Matricule-se agora mesmo em uma graduação ou pós-graduação à distância e estude na melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já em uninter.com. De Brasília, Paulo Otara. Conteúdo e diversão em primeiro lugar. Rádio Cidade. E a hora certa, você conferindo comigo, em nome de Zenir Móveis, pontualmente 9 horas. O papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo na segunda com papoco. Smart TV 55 polegadas LG com comando de voz por R$3.199 ou 10 de R$319,90. Bebedouro de colunas Maltec por R$599 ou 12 de R$59,90. Roupeiro se exporta 100% MDF por R$799 ou 12 de R$79,90. Fogão 4 bocas automático Messinox Atlas por R$599 ou 12 de R$59,90. Segunda com papo, Zenir, o melhor está aqui. Obrigação PLPP e Republicanos. Proposta de Bolsonaro para segurança, redução da maioridade penal. O Brasil elegeu um novo Congresso. Teremos agora a oportunidade de aprovar a redução da maioridade penal para crimes hediondos. Jovens de 16 a 17 anos que, porventura, cometerem crimes como sequestro, estupro e roubo seguido de morte, pagarão pelos seus atos. Lugar de jovem é na escola, se preparando para o futuro. Bolsonaro 22, presidente. Pensou em viajar para São Paulo? Procure a empresa Antônio Filho Turismo em Campos Sales. Isto mesmo, todas as quintas-feiras, uma hora da tarde, está saindo da agência Antônio Filho Turismo, na rua Coronel Balé, 804, um ônibus com destino a São Paulo e voltando aos domingos. Os interessados em comprar passagem em Campos Sales, procure João Barbeiro, no Pajeú, com Chico, nos Teixeiras, com Zildinha, no Araripe, com Cris Mênia e em Potengi, com Evandro. Empresa Antônio Filho Turismo, levando você todas as quintas-feiras a São Paulo com conforto e segurança. E tem mais, se você é devoto de São Francisco, reserve a sua passagem para o Canindé no dia 17 de dezembro com João Barbeiro. E boa viagem. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Uns pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padaria! Aésio. É Sacolá Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolá Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas da Raiz, 230, pertinho da Macavê, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, Maria Aécio. Por favor, tem muita gente morrendo. Vão ficar chorando até quando? Por favor, a gente vai se cair. Me ajuda. Estou com fome. Não é competência nossa levar, não é minha atribuição, até levar o que adianta. Estamos no meio. Não esqueceremos. Bolsonaro nunca mais. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Voltei, pessoal, e temos dicas sim agora para quem é de Libra, Escorpião e Sagitário. Vamos lá. Libra. Se é de Libra, atenção, essas lindas ideias que entusiasmam porque apresentam visões de futuros possíveis e desejáveis precisam ser amadurecidas no dia a dia das tarefas para avaliar de que forma teriam cabimento na agenda e estilo de vida. Cor para hoje, prata. Escorpião. Preste atenção aqui, Escorpião. Aquilo que fica sem compartilhar porque é íntimo demais ou porque não teria cabimento na estrutura dos relacionamentos atuais é justamente o mais importante do momento. É onde o futuro está se desenhando. Anteninha ligada aí, Escorpião. Pra você hoje a cor é o pink. Sagitário. E olha, Sagitário, acredite no futuro que se apresenta agora, mesmo que desenhado de uma forma tão sutil que não pareça realizável. Agora, no entanto, não é o momento de pensar concreto, mas de se deixar embalar pelas potencialidades, viu? Pra você hoje a cor é o vermelho. Horóscopo do dia. E olha, pessoal, receber dicas é sempre bom, não é verdade? Então se liga aí se você é de Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu volto já. Horóscopo do dia. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 25 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Dia 29 de outubro, Doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E Doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, Dr. João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neocrites. Vice-prefeito Viana Félix. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Rádio Cidade, nesta você confia. Claro que sim, hein? E você grudadinho aqui comigo no programa Show da Manhã, valeu, hein? Sempre ligando, sempre participando ativamente do nosso programa. Bacana? Eu já tentei de tudo. Olha aí, hein? O Tarcísio do acordeão, né? Está preparando aí o seu DVD lá em São Paulo. Já tem aí já algumas pessoas convidadas, entre elas Wesley Safadão, para fazer realmente uma grande festa. Entrada vai ser gratuita. Que bom, hein? E com certeza a moçada vai se fazer presente. Não resta dúvida que possa fazer aí uma boa gravação com a participação da galera. Então, bom demais, hein? Valeu! 9:08. Aí, curtindo aí. Esse aqui é um dos sucessos aí do Tarcísio, do acordeon, né? Bom, bacana, hein? Boa sorte aí, Tarcísio! Na gravação do seu DVD, toda a preparação, né? Toda a sua equipe já empenhada realmente de fazer uma boa produção para a gravação, né? Bom, bacana. Realmente desejamos aí cada vez mais sucesso aí para o Tarcísio do acordeon, hein? Já 9:08. Bom dia, você que tá ligado aqui comigo. Deixa eu abraçar aqui o Silvano lá de Cachoeira Grande, Saboeiro, hein? Turma boa de Saboeiro, diz aqui, ó, ouvindo a melhor rádio. Obrigado, hein? E tá pedindo música aí do Sérgio Reis, Lobo da Estrada. Prepara aí, hein? Lobo da Estrada, aproveitar e abraçar todos os caminhoneiros, carreteiros, você, motorista profissional. Nosso abraço, bom dia. Tá passando aqui por Campos Salles. Recebo o nosso carinho e muito obrigado, né, por esta carona boa, essa carona amiga aqui no nosso programa Show da Manhã, hein? Bom dia. Vamos nessa, 9:09. E você grudadinho aqui comigo no nosso programa Show da Manhã, hein? Um farol solitário, um ronco forte que se ouve bem distante. Sempre traçando seu próprio itinerário, ele cruza a madrugada. Lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada. Segundo as lendas, no Brasil rodoviário, nunca se viu cavalo tão possante. E os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte ao lobo da estrada, lobo da estrada. E o vento frio do cerrado ensinou-lhe uma canção que vai de encontro ao coração de tudo que é menina, de Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina. Elas querem a garupa com o rei da morenada. Lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada. Quando ele passa em frente às casas de família, o pai obriga as filhas a dormir antes do horário. A mãe aflita, aperta logo o seu rosário, reza até sumir ao longe, acenando no horizonte, lobo da estrada, lobo da estrada. E os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte ao lobo da estrada, lobo da estrada. E o vento frio do cerrado ensinou-lhe uma canção que vai de encontro ao coração de tudo que é menina, de Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina. Elas querem a garupa como o rei. Lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada, lobo da estrada, lobo da estrada, lobo da estrada, manhã. Poderia explicar um doce mistério de rio com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas. Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir. Une dois caminhos num só. Sempre que eu me vejo perdido, une amigos ao meu redor. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor. Eu preciso sentir, pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o seu pranto enxuguei, por pensar que era por mim e chorar.

chegou pra ficar pra sempre. Com você é mó paz, com você é mó paz. Bom que você chegou, hoje é diferente. Com você é mó paz, é tudo que me atrai. Tô fechada contigo, e não dá pra isso. Teu abraço é abrigo, me tira o juízo do que eu preciso. Tô fechada contigo, e não dá pra isso. Teu abraço é abrigo, me tira o juízo do que eu preciso. Cinco pé de Uber, vem aqui me ver. A gente fala mal do que tem na TV. Prepara um pão de queijo, eu tô levando um beijo. E a gente vai treinar como mais um bebê. É quase meia-noite, pede pra ficar. Queria ir pra onde é que é seu lugar. Mas tô na minha cama, pode acostumar. Que o seu sonho começa quando acorda. Bom que você chegou pra ficar pra sempre. Com você é mó paz, com você é mó paz. Bom que você chegou, hoje é diferente. Com você é mó paz, é tudo que me atrai. Tô fechada contigo, e não dá pra isso.